colocar abaixo tudo que já tá instituído com meus rap mal bolado. Eu quero que se for do Chico mais perto, mina de chique, entre ela eu me xirico e ainda não valho nada. Pensa então se eu fosse rico, canto música ruim que é pra fuder os ouvidos e falo algumas verdades que eu posso. Mano, eu tô liso e o sonho do meu bonde é ter pelo menos a condo, cuspir em playboy na rua e voltar pra fumar um bong. Eu não preciso chefia, tá fácil pra ninguém, até mente que se dissã vai com pensamento além, sem luz nenhuma. Acorda, se veste, vai pro trabalho, diz que quer só ganhar pão, louco pra ser milionário. Assume sua postura, lixou, se afasta da banca. Se é o corre certo, dá o time no high que espanca. Se sinta no high society, pede um petit gâteau, mas tem que assumir o corre do cartão que estourou. O bonde te pesou, fode o futuro doutor. O que nos guia é o caos, conviva com essa dor. Meu bonde te pesou, fode o futuro doutor. O que nos guia é o caos, conviva com essa dor. Infelizmente eu não cheguei de pé na porta, vim com ele na sua cara, nas corridas nós dispara sempre à frente. Ai que mara, não crucifico ninguém, não sou imperador de Roma. E se não entendi os recados, sua mente deve estar em coma. E que se foda, isso não é problema meu, falo da vida dos outros só pra ter meu coliseu. E sou bandido da noite e do dia, já entrei em frio, olha quem diria, até tapa na cara, mó melancolia. E canalizei pra voltar nessa via, volto mais pesado, de strap, camisa de time, calça social e uma bota legal, zoando na torre, estilão pica-pau. Comédia pergunta, qual é que é a moral? Chegamos ao ponto, somos que nós é, conquistando espaço aqui não tem José. E se pá vai ter os calhamaço, com o bonde loucaço e os cara no carnaval de março até março. E nós trampa pesado pra não ser ultrapassado. Tá achando que é fácil, fi? Faz melhor, viado. Complicado, chefe, tirar meu sono. Se é praia, eu fico como de loop, contando os gomos, faço show, terno e velório. Puta que pariu, se o defunto ouviu o som, começa a dar bizil. É, só nego insano, doidão. Quem viu, viu, e os carinha que é cego não viu, mas sentiu. É, jonga de bironga na parada, área conquistada, e se resolve meus problemas, eu boto fé até nifada. Tô fora de Berel, osso negro do Borel, com os cara com som ligado em um bala no corel. E se é isso que a gangue quer, deixa a gangue fazer. Tô cansado, eu vou partindo sem deixar salve pra você.